caro coro joga jogado, foca pros fracos. Um passe faz sua cabeça, vai a primeira, fica ligado. Esse copédio do gueto ensina desde berço. Não trairás, não atrasarás. Conduta a postura, ser seguida a pé da letra. Leis e regras se combinem, que pra isso rola em cabeças. Criada pelos monstros pra impor a moral. Delator passa mal, é atropelo do início ao final. O raciocínio foge, meu Deus, ninguém seja meu braço forte. Meu guarda, meu escudo, meu abrigo, coque, tambor, toque. No peito do cidadão em choque, Brasil, guerra civil mascarada. Qual é o seu lado, meu camarada, da revolução ou dos canalhas? Ou dos pobres canalhas? Qual é o seu lado, qual é o seu lado, meu camarada? De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. Inimigo quem tu é? O lado que você tá? Não dá uma de mané pra não se prejudicar. Sei bem que vou falar, foi tudo elaborado a favor da epidemia de loucos revolucionários. De pisante e bonezinho, prata chama de mim. Um milhão de versos ataca uma pá de sangue ruim. Molequinho, aviãozinho, na tora é correria. Somando pelo certo em busca de sabedoria. O rap me inspira, é a voz dos excluídos. Papo de amizade leva queima de arquivo. A fé move montanha, mas pela oração desarma o laço na casinha. Se prende uma sensação, não brinca na sombra da vida. Tem uma manha, papo torto que zomba, ameaça não funciona. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. O jogo da vida, roleta russa, o frio na espinha. Constantemente o feedback, clique, clack. Do jeito que vivemos só pode ser o fim dos dias. Vai, querido, querido, não permita mais que homem se mate por droga. Tire a parte do rosto da senhora, que não abaixa de perder seu filho como no dilúvio. Desaparecido, arquivo oculto. Meu lado é puro, só para os verdadeiros. Daqueles que por vocês é capaz de sentar o dedo. Que aposta que soma aparece na hora certa. Te aponta a direção pra tu ditar as regras. Não tá pelo dinheiro, sim pela afirmação. Tu é pela minha vida e eu pela tua, irmão. O certo prevalece, a palavra é contrato. Mas nunca se esquece, quem não perdoa não vai ser perdoado. Ideia quente, confirmo no proceder. Se tu ganhar essa vida, é teu direito viver. Ideia quente, confirmo no proceder. Se tu ganhar essa vida, é teu direito viver. Teu direito viver. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. De que lado você tá? De que lado vai ficar? Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar. Essa de cima do mundo vem com nós a guerrear. Fuga de raciocínio, a irmandade epidemia no ar.